Nossa Senhora das coisas impossíveis que procuramos em vão, vem, soleníssima, soleníssima e cheia de uma vontade oculta de soluçar, talvez porque a alma é grande e a vida pequena, e todos os gestos não saem do nosso corpo, e só alcançamos onde o nosso braço chega, e só vemos até onde chega o nosso olhar. Já sei porque não consigo dormir há dias. Há algo no meu pensamento lento que me paralisa. Não aguento viver presa, dog em minha doutrina. Eu quero a calma na alma pra poder viver a vida. Eu já sei porque não consigo dormir há dias. Há algo no meu pensamento lento que me paralisa. Não aguento viver presa, dog em minha doutrina. Eu quero a calma na alma pra poder viver a vida. Minha vida é ignorada, dilacerada, não vale uma prata. Na pátria que ataca minha charca, disputa que nunca se aparta. Viro caça na praça, pede não passa. Todos cometem desgraças que são verdadeiros. Se ligam, me sacam, nunca se envolvem na falha que é farsa. Só falta até pode ser grave, mas jamais recuperar com meu ciclo. Pois eu não me prendo somente a laço de sangue para formar os meus vínculos. E o que eu fiz eu não é só meu vício. Também não me julga pelas roupas que eu visto. Ciclo de aliança na minha sentença. Eu valorizo os que eu fecho comigo. Respeito os valores antigos. É o que firma a família na fita. Eu tô fita fugindo da mirina. Guerrilha, família guerrida. Que me ensina, se me redige. Para que os outros adornam, sinto os versos que a gente recita. Para quem nunca se abalha com o peso da cinta. Porque sempre vão ter vários pra tentar te humilhar. Não abaixa a cabeça, levanta esse olhar. Vamos tá junto mesmo se for 1 milhão de milhas. Pois não seria ninguém sem essa família. Já sei porque não consigo dormir há dias. Há algo no meu pensamento lento que me paralisa. Não aguento viver presa, dog em minha doutrina. Eu quero a calma na alma pra poder viver a vida. Eu já sei porque não consigo dormir há dias. Há algo no meu pensamento lento que me paralisa. Não aguento viver presa, dog em minha doutrina. Eu quero a calma na alma pra poder viver a vida. Apologia da vida bendita, bebida de forma alternativa. Na mira da rima, polícia que irrita, milícia que atira. Nazista, fascista, playboy, bombado que grita mentira. E a canela, vanota, narina, sou cria da pista. O sentido da vida é constituirmos uma família. Não me limita, laço genealógico na parceria. Família sem conta na esquina, sem intriga, dinheiro, fascina, só gê. Cabeça perdida na vida, não sou homicida. Mas cai minha dúzia dos seus antes de tombar um dos meus. Guiado por Deus, iluminado e protegido pela força de Zeus. Pulo do gato, na gata, os mofados, Lissérgio, copaz, regada azulado. Joga a cabeça pra cima e só a mão para baixo. Manobra de skate, eu me encaixo, pino no arte. Giro perdido dos canas de assalto, esquivo na pista, eu me rasgo. Faz rima que quando compasso, mulher maravilha, bebida de quatro. No quadro que brinda, vão gota armado. Se o mar tá storm, então joga pra baixo. Meu fardo cansado, eu arrasto. Seu tiro sujo, não aceito, não gasto. Pouco fardado pra mim, é otário que eu dava casco no colégio primário. Rap na pauta, calma na alma, rasta vare, revolucionário. Já sei porque não consigo dormir há dias. Há algo no meu pensamento lento que me para. Não aguento viver presa, dog em minha doutrina. Eu quero a calma na alma pra poder viver a vida. Eu já sei porque não consigo dormir há dias. Há algo no meu pensamento lento que me paralisa. Não aguento viver presa, dog em minha doutrina. Eu quero a calma na alma pra poder viver a vida. Vida sofrida, uma furtada, banida e detida. Em contrapartida, sinto a cardio batida, mantendo a pureza retida. Vem na retina, quebra a rotina, ideia cretina. Tem início, não tem fim. Santo Pai, o que será que a vida reservou pra mim? Ser um músico importante ou um vendedor de amendoim. Eu vou ter um relógio caro, um camelô vagabundinho. Deu risada do magrinho, desmerece algum que sonha. Eu sou rebelde, desbocado, revoltado e sem vergonha. Que eu vivi rebelião, guerra de religião. Eu vi Cristo perdoado, eu vi Hitler no caixão. Pior de destruição, optei pela união. E o diabo corromper a fé de um irmão cristão. Assisti Rome ao chão, assisti Pelé jogar. Vi Saddam sendo enforcado, eu vi a bomba nuclear. O homem vive se matando e pela terra eu vou rezar. Deus esteja do meu lado quando o mundo se acabar. Eu vou rezar, para minha alma eu vou rezar. Eu vou rezar, para minha pele eu vou rezar. Eu vou rezar, pela humanidade eu vou rezar. Eu vou rezar, para o meu Senhor eu vou rezar. Eu vou rezar, eu vou rezar. Para minha pele eu vou rezar. Eu vou rezar, vida é louca, a vida é insana. Eu vou rezar, eu vou rezar. Para o meu Senhor eu vou rezar. Eu vou rezar. Eu vou rezar. Para o meu Senhor, eu vou rezar. Para a minha Senhor, eu vou rezar, eu vou rezar. Eu vou rezar. Eu vou rezar.